Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, Estranho. Seja bem-vindo ao episódio de número 200 e... Você me pegou. Porra, cara, 207 do Mangá ao Quadrado, 207, tudo bem com você? Caraca, bastante, né? A gente passou exatamente por isso quando chegou no 100 e alguma coisa. A gente ficou, nossa, né, 100 e alguma coisa. Agora tá, nossa, né, 200 e alguma coisa. É, vai ficar assim até, sei lá, uns 112, uma coisa assim, ou 212. É. A gente para. É, para de se preocupar. Mas tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. A gente tá aqui no episódio clássico do Mangá ao Quadrado, um tema meio filosófico e genérico referente às artes em geral, correto? Exato, a gente até deve se prender em um ou outro aspecto do quadrinho, mas a arte de forma geral, sim. Uhum. Tanto que o nome do episódio é Pagando por Arte. E acho que em muitos aspectos é um título que se auto-explica, né? Pagar por arte. Será que isso é correto? Será que tem problemas nisso, né? O preço e, tipo, o impacto do mercado dentro de uma obra e o valor artístico, pode ser que tenha algum problema nisso, não sei, né? Tendo um monte de ideias aqui na minha cabeça, acho que dá pra sacar pela conversa que a gente vai ter sobre isso. Exato. Vamos começar talvez com essa pergunta que eu fiz logo de cara. Você acha que quando você paga por uma arte, ela, de alguma forma, perde um valor pra você? Acho que isso é uma pergunta fácil, talvez. É uma boa pergunta, porque assim, né, a gente parte do pressuposto que todo trabalho artístico ele provém da inspiração e da criação, do trabalho, da dedicação de uma pessoa. Sim. A arte nem sempre. Ou mais de uma pessoa, ou não? Não, nem sempre a gente entra com isso na cabeça, né? Algumas artes você, tipo, você entra sabendo, isso aqui é... Alguém pagou por isso, né? Tipo, sei lá. É, não. Só estão fazendo isso pra vender. Sim, quando a gente pensa na forma ideológica, idealizada da arte, ela é isso, né? Tipo, ela é o fruto da inspiração, sentimentos de um artista. Sim. E é bonito pensar isso, né? Mas... ao mesmo tempo, o artista ele precisa sobreviver, né? Uhum, sim, ele precisa, claro. Ele precisa de alguma forma existir no nosso mundo para poder produzir a arte dele. Sim. E aí a parte complicada é que o cara precisa então ganhar dinheiro fazendo a arte dele ou fazendo alguma outra coisa e fazer a arte como uma segunda atividade. Esse cenário é o cenário do... Se alguém considera o Mangá ao Quadrado uma arte, esse é o cenário do Mangá ao Quadrado, né? A gente produz o Mangá ao Quadrado aqui, vindo da nossa pura inspiração artística, né? Não tem benefício monetário nenhum nisso. A gente faz, a gente tem outros trabalhos, então a gente só produz o Mangá ao Quadrado por, entre aspas, hobby e... É isso. E só. Valor artístico. E aí a gente, então, parar pra pensar se é certo o cara ganhar ou não dinheiro com a arte, a gente tem que descer um pouco mais a pergunta, né? Porque, tipo, se a gente quer que exista arte no mundo, a gente tem que propiciar um mundo em que as pessoas consigam produzir arte de alguma forma. Correto. Né? Correto. Num mundo ideal, não existiria dinheiro. Ok. Tipo, num mundo ideal, a gente não precisaria... Eu não tô nem pensando, tipo, em socialismo, não tô, anarquismo, sim, nem nada, entendi, disso. Entendi. Pensa num mundo, tipo, extremamente futurista, tecnológico, em que todas as tarefas humanas estão supridas por máquinas ou por magia, sei lá, qualquer merda. Uhum. Esse é um futuro muito visionado mesmo, né? Em que, tipo, é tudo automatizado, não, tipo, não existe mais trabalho, entre aspas, braçal ou obrigatório para as pessoas fazerem, então o que elas vão fazer é produzir arte, né? Então, é um cenário válido, tipo, você não teria mais nada que precisaria fazer, né? Porque tudo que a gente faz no mundo é porque a gente precisa fazer, sabe? Tipo, pra gente sobreviver, pra gente se alimentar, a gente precisa comprar comida, ou ter comida. Então, ou a gente planta e cuida de animais, ou a gente faz alguma outra atividade que alguém dá dinheiro pra gente fazer, pagar as pessoas pra fazer isso pra gente. Né? Sim. Inclusive, plantar comida e criar carne. Exato. Tudo que a gente faz é porque a gente precisa ganhar dinheiro pra poder viver. A gente estuda pra tudo, enfim. Não imaginei a conversa indo pra esse lado, não. Eu só tô trazendo esse cenário porque elimina-se toda essa necessidade, a gente poderia produzir arte do nosso âmago. A gente não teria mais nada pra fazer, a gente ficar o dia inteiro fazendo sexo e fazendo arte. É isso que ia acontecer. Ou apreciando a arte, né? Então, muito mais apreciando, provavelmente, do que produzindo, porque o ócio ia tomar conta de uma forma inacreditável. Sim, sim. Mas quem quisesse fazer alguma coisa produtiva pra sociedade ia fazer arte. Ia fazer por vocação, por inspiração e por talento. No nosso mundo atual, a gente não tem como viver só disso, sabe? Tipo, a não ser que exista um benfeitor que fala assim, olha, estou te dando dinheiro pra você. Na verdade, a pessoa tá ganhando dinheiro de algum jeito. Não tem como a pessoa se dedicar a fazer arte sem ganhar algum dinheiro em algum momento. Não é possível, sabe? Não tem como. Então eu acho errado a gente querer dizer que o artista não poderia ganhar dinheiro com a arte dele. Porque alguém diria isso, né? Porque alguém diria que é errado o cara ganhar? Porque, tipo, você fazer dinheiro com a arte não é mais a inspiração, sabe? Você tá fazendo pelo dinheiro, não pela arte. Você tá fazendo como um trabalho, né? É um trabalho. E o dinheiro corrompe. Então, o dinheiro corrompe, Judeu? Não sei, cara. Acho que não, né? Não, tipo, é o que você falou. Primeiro, num ponto de vista puramente, tipo, bom pra eu que consumo arte. Se eu quero que alguém continue produzindo arte, eu tenho que dar dinheiro pra essa pessoa, entendeu? Pra ela poder comer, pra ela poder fazer mais arte, né? Tipo, se eu quero que alguém faça mais arte, essa pessoa tem que sobreviver, então que ela coma e faça mais arte, né? Sim. Então, tipo, num ponto de vista puramente lógico, assim, se eu quero mais arte, eu em tese teria que pagar por arte, pelo menos pra pessoa poder comer, né? Sim. Então, é claro que eu quero que artistas façam arte, então eu devo pagar por eles. Agora, se isso é uma forma de corromper a pessoa, porque, obviamente, mas talvez não tão obviamente, nem todo o dinheiro que um artista ganha com a arte vai pra comer. Isso não é necessariamente um problema, né? Sim. Se a pergunta é, o dinheiro corrompe? É, sim, né? Mas todo mundo. É. Sim. Você acha que em algum momento o cara iria produzir material apenas pra ganhar dinheiro e não mais por inspiração? Eu acho que isso é uma realidade. Sim, né? Forte, né? Eu acho que assim, a maioria dos artistas que vivem apenas da arte, ou eles, tipo, precisam ter alcançado um grau de sucesso muito grande pra qualquer coisa que eles fizerem dar muito dinheiro, independente da qualidade daquilo. Então, sei lá, tipo, o Tarantino, ele pode fazer o que ele quiser, sabe? Uhum. Tipo, ele pode fazer o filme do jeito que ele quer, ele pode pegar um roteiro que ele tinha descartado no passado, que ele achava que era ruim no passado, e filmar agora, que foi lá Os Oito Odiados, e tipo, vai dar dinheiro pra ele, e ele pode continuar fazendo isso apenas como uma inspiração artística, em teoria. É, e também, foda-se se não dá dinheiro pra ele. Tipo, ele já tem dinheiro bastante, já tem meio dinheiro que suficiente. Essa é a tese, então. Mas, tipo, nem todo mundo tá nessa situação. Na verdade, eu acho que talvez, percentualmente, a maioria dos artistas não tá nessa situação que qualquer coisa que eles fizerem vai dar dinheiro. E se não der dinheiro, não é problema. Se a arte da pessoa não der dinheiro, é um problema porque ela depende disso pra viver, né? Sim. O Tarantino não depende mais da arte dele pra viver. Ele tem dinheiro bastante pra viver até o tataraneto dele, provavelmente. Se fizer os investimentos certos. Põe na poupança. Mas, porque eu quero voltar só na sua pergunta, tipo, se algum momento essa pessoa for fazer arte só por causa do dinheiro. É a mesma pergunta, talvez, pra mim, do que, tipo, se a pessoa fosse fazer arte só pro público. Em tese é meio que a mesma coisa, porque é o público que dá o dinheiro, né? Sim. Eu não quero falar que isso é errado, obviamente não é errado. A pessoa tem que sobreviver a partir da arte dela. E se a arte dela for boa, mesmo fazendo pro público ou por dinheiro, ótimo, né? Pô, tem uma saída brilhante aí. Faça por dinheiro e continua sendo ótima a sua arte e, tipo, todo mundo é feliz, né? Não tem nada de errado nisso. Sim. Mas, tipo, é tão mais bonito imaginar que a gente vive num mundo e talvez eu nem ache que isso seja uma mentira, no qual uma pessoa consegue produzir sem pensar no público e o público chega nela mesmo assim, talvez. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim, eu entendo o que você quer dizer, mas isso é ideal, né? Seria o ideal. Mas talvez não é impossível também. É, eu acho que talvez não seja a realidade para a maioria dos artistas. Uhum. Tipo, existem artistas que vão fazer um trabalho totalmente por inspiração, com pagar do próprio bolso para fazer o financiamento coletivo, sei lá, vai desenhar o quadrinho dele, o webcomic, que se ninguém pagar, e aí, tipo, as pessoas vão descobrir, vão falar, caralho, muito bom, toma aqui dinheiro, porque isso é muito bom. Mas eu acho que isso é que ideal. Nem, por exemplo, um mangá que a gente recomendou aqui, My Lesbian Experience with Loneliness, alguma coisa assim, era o título. Sim. E nem fudendo que a artista que escreveu aquilo achou que ela ia ganhar uma puta grana com aquilo. Nem fudendo. Não, né? ela até, tipo, num dos capítulos finais do volume, ela fala, acho que o último capítulo, ela fala sobre a reação ao quadrinho, sabe? Sim. Porque, tipo, ela foi lançando aos poucos, e aí no quinto capítulo ela falou da reação das pessoas ao lerem os capítulos capítulos anteriores. Sim, e, tipo, ela falou, realmente, eu não fazia ideia que isso ia acontecer, sabe? Que as pessoas iam se importar com o que eu tava desenhando, sabe? Então, o pessoal criou algo pelo próprio mérito artístico do negócio, pra contar uma revelação ali, pra fazer alguma coisa que era importante pra ela. E eu acho que, em muitos aspectos, a gente vive em uma sociedade que não sempre, mas muitas vezes, tipo, valoriza isso. O público chega sem você pensar no público. Eu acho bonito. Eu acho que existe casos assim. A gente pode listar alguns até, se quiser. Tipo, sei lá, o Unimaster Kurosawa é um caso pra gente clássico aqui do Mangá ao Quadrado, que, obviamente, o cara não tirou uma grana disso, sabe? Mas ele ganhou uma notoriedade aí. Talvez depois ele tenha ganhado dinheiro, ele acabou podendo entrar no mundo dos mangás profissional, acabou lançando na Jump, o Yoko, né? Sim, então, sim. É um exemplo disso. A gente pode citar outros. Deve ter um monte de webcomic, webtoon coreana, que segue mais ou menos esse padrão, porque tem uma caralhada de webtoon. A galera lança lá e às vezes faz um maior sucesso. Sei lá, Nara Shimanara fez um maior sucesso, o cara deve ter tirado uma grana aí. Eu acho bonito, acho legal e acho que acontece. Mas eu não acho que é sempre. Não, claro que não. É bem raro, inclusive, né? Sim, é bem raro. E por isso que eu acho que seria errado a gente exigir essa pureza artística das pessoas sempre, sabe? Tipo, exigir que alguém produza a arte sem pensar no dinheiro, sabe? É muito difícil, é muito difícil. A pessoa, ela pode, tipo... Eu não sei, eu não vou julgar como o artista raciocina a produção. Mas, tipo, ele pode pensar, vou fazer esse quadrinho aqui desse jeito porque vai atacar um nicho específico e aí pode ser que dê retorno. É porque, assim, eu gosto de pensar que a inspiração do artista é apenas espalhar a palavra dele. Mas sim, eu acho que só espalhar a palavra dele não é o objetivo final. É espalhar a palavra e dar algum retorno pra ele poder continuar fazendo aquilo. Porque ele quer, tipo, eu penso que ele quer ganhar o dinheiro. Não é pra ganhar dinheiro, a maioria das vezes. Eu gosto de pensar. Eu imagino que vai ter gente que faz só pra ganhar dinheiro, claro. Como tudo na vida, é, né? Mas é pra poder fazer mais arte, né? Mas eu acho que a maioria é justamente porque quer fazer mais arte, justamente. Então, eu gosto de pensar nisso. E por isso eu acho errado a gente falar, o cara tirar dinheiro disso é um problema. Claro que eu acho que o cara querer tirar dinheiro disso, obviamente, não é um problema. O que eu quero dizer, porque mesmo enquanto eu falava que eu acho que, tipo, o público valorizar intenção autoral, tipo, intenção valor, pagar pelo valor artístico do negócio, enquanto eu falava que eu acho que isso é raro, eu acho que talvez no fundo não seja raro. É porque, tipo, é uma questão de balanço, sabe? Na minha cabeça, tipo, se uma pessoa for sentar pra escrever uma obra com o puro objetivo de ganhar dinheiro, o puro objetivo de ganhar dinheiro, não vai dar certo isso. E dá pra você ver isso por aí, sabe? Tipo, um monte de filmes que tem 1000 pesquisas de público e os caras têm aquele mostram um filme pra não sei quantas pessoas e vai mudando aos poucos a não sei o que e dá errado, sabe? Esses filmes bem qualquer coisa que não tem intenção cultural nenhuma. Blockbuster de verão, whatever. Eu fui assistir o filme recentemente, passou um trailer de um filme que estavam fazendo do Rei Arthur. E, tipo, eu nem sabia que existia esse filme. E, tipo, na hora que passou o trailer, pra mim pareceu a coisa mais genérica do universo pra, tipo, tirar dinheiro de trouxa que gosta de ver uma ação whatever. E... Eu vi o trailer desse filme e eu já esqueci que ele existiu e ele nem existe ainda. Pois é. Então, pra mim, eu acho que ninguém valoriza. Tipo, não é ninguém. É claro que acontece eventualmente. Mas acho que é muito difícil valorizar algo que é feito puramente pensado em ganhar dinheiro. Se não tem algum toque ali, se não tem algum nível de valor artístico, de mensagem, de alguma coisa que o artista coloca ali, porque é aquilo que ele quer contar, porque é aquilo que ele quer fazer de alguma forma, eu acho que, tipo, não dá dinheiro isso de qualquer jeito, sabe? Eu acho que isso talvez seja até, tipo, um reflexo de um processo criativo, porque a gente sabe que a arte, ela baseia-se muito em conhecimento, baseia-se muito em clichês, às vezes, baseia-se muito em técnica, e todas essas coisas elas podem ser feitas de forma racional. Mas a gente, feeling que a gente tem de quando alguma coisa é feita puramente racionalmente, ou tem um pouco de sentimento ali, além da técnica, além do conhecimento, tem um pouco de sentimento ali, até mesmo pra você ter a técnica, você precisa, tipo, ter algum sentimento pela arte, pela mídia. Então, tipo, pra obra ser o mínimo de qualidade artística, ela vai, tipo, vai ter alguém, mesmo que seja feito pra ganhar dinheiro, vai ter alguém que tem um input criativo ali. Então, sei lá, pode ter um Inception da vida que foi feito pra ser um blockbuster de ação, mas, tipo, tem um input criativo ali. Você vê que tem um grande input criativo ali. E isso é o que faz a diferença, né? Isso que fez ele ser tão querido e ser tão lembrado até hoje, né? E ninguém lembra de, sei lá, Cruzadas. Filme não, que teve do... Não tenho a mínima ideia que isso. Ah, teve um filme de Cruzadas em algum momento que eu lembro, claro, que existiu. Ah, claro, sem dúvida. E, tipo, ninguém lembra dessa porra. Sabe, sei lá, Alexandre, o filme lá do... Como que chamava o ator lá? O Colin Farrell. Tem o filme do Alexandre o Grande. Ninguém lembra dessa porra, sabe? Porque... A Grande Muralha da China, filme que saiu. Nossa, acho que foi esse ano, o ano passado, né? Lembro. Mas quando, e, tipo, claramente foi feito só pra atacar o público chinês que tá dando maior grana agora pros blockbusters americanos, né? Sim. E esquecível completamente esse filme também. Eu não sei se nem deu, se deu grana, não. Mas ninguém valoriza isso de verdade, sabe? Sim. Eu acho, pelo menos, não sei. Eu penso muito numa moda, né? Que renasceu, né? Recentemente, que é comissão, né? É algo meio que do renascentismo que agora voltou, né? Por causa, tipo, da internet e de tudo. Que, tipo, as pessoas estão pagando diretamente por artistas pra eles fazerem, tipo, uma pintura, um personagem, alguma coisa. E eu penso ou mesmo um Patreon da vida, né? Tipo, você paga uma mensalidade, entre aspas, pro cara produzir. Exato. A pessoa, por exemplo, eu finge que você é um artista estranho. Eu tô pagando você, eu quero que você desenhe o Cayman de Dorohedoro. Você não teve input nenhum nessa criação, sabe? Você é meio que, entre aspas, tá fazendo só por causa do dinheiro. Mas eu escolhi você pra pagar porque eu valorizo a sua arte, sabe? E quando você for desenhar o meu Cayman de Dorohedoro, você vai desenhar com a sua arte, você vai desenhar com seu input artístico ali, sabe? Então, mesmo nesse caso em que parece que a pessoa, tipo, tá fazendo só por causa da grana, só por causa do dinheiro, mesmo nesse caso, tipo, tem muito valor artístico, sabe? Sim. Tem parte da... A pessoa está ali junto, né? É que nem eu já ouvi gente falando que quando você pergunta, ah, o artista é arte, você tem que fazer sem dinheiro. E aí eu já vi que a resposta que muito artista dá é: você faz o seu trabalho pior porque você ganha menos do que você acha que devia ganhar, sabe? Tipo, se você fizesse de graça, ia fazer o seu trabalho pior. Ninguém quer fazer o trabalho, mesmo você sendo pago, não quer dizer que você vai, tipo, ah, já que eu tô ganhando dinheiro pra fazer isso, vou fazer de qualquer jeito, sabe? Ninguém quer. Ninguém é assim. Tem gente que é assim. Mas, tipo, de forma geral, a gente não quer o nosso pior, sabe? Tipo, ninguém quer o seu pior, produzir o seu pior. Mas eu acho que isso tudo leva a uma pergunta, então. Se a gente sabe que vale a pena pagar por arte, né? Tipo, tem papel importante de pagar por arte. Quanto vale a arte? Segundo as bancas, hoje em dia, R$11,90, né? Quanto? R$13,90? Não, já subiu de R$11 faz tempo já. Tem um monte de valor diferente. Mas essa é uma pergunta curiosa, porque, tipo, como que a gente consegue medir, como isso financeiramente, é possível, né? O valor artístico? É uma coisa muito maluca, porque, assim, tudo no mundo é procura e demanda. Tipo, o valor no mundo financeiro, no nosso mundo capitalista moderno, o valor financeiro de alguma coisa é determinado por procura e demanda. É, por oferta e demanda, sim. Né? Quanto tem disponível, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo, enfim. Só que a arte, tipo, não é escassa, sabe? Tipo, a não ser que, sei lá, vai pensar em quadros originais do Picasso. É, realmente, o Picasso fez, sei lá, 40 quadros na vida dele. É uma coisa escassa e as pessoas pagam muito dinheiro porque... Né? Tipo, tem poucos. Em certos aspectos, a arte é escassa, né? Tipo, aquela arte é escassa, sabe? Quantos vilãs de saga existem? Então. Talvez dois, sabe? Mas aí... Nesse aspecto. Então, aí que tá. Como que... O que o vilã de saga tem de diferente? É o valor artístico dele? Como que a gente mede o valor artístico de forma objetiva para poder determinar um valor para aquilo? Isso é insano, cara. Isso é insano. Isso pra é mim. Insano. Isso é insano. Porque, sei lá, a gente consegue pensar, se a gente for levando de volta pro mundo dos quadrinhos, então, que é o nosso foco aqui, o mundo dos mangás. Quando a gente recebe vem um mangá na banca, tipo, ele tem o valor lá dele. A gente consegue ver o que tem ali de input material. Qual é a entrega material daquele produto. Então, tipo, papel, qual é a capa, qual é o papel, quantas páginas, gramatura, tinta, quanto tradução, pesa. Quanto ele pesa, qual que é o tamanho. A gente consegue ver tudo dele. As características físicas dele estão todas ali. Mas o valor que a gente tá pagando não é só isso. A gente não tá pagando só isso. A gente tá pagando também mão de obra de muitas pessoas profissionais na produção daquele material, né? Então, tipo, a gráfica, a transportadora pra levar até ali, o tradutor, editores. Revisor, não sei o quê, editor, né? Mas ali tem um valor da arte também. Sim. toda a habilidade de, sei lá, 20 anos fazer o mangá que o autor de Vinland Saga teve que fazer pra escrever aquele mangá, né? Tudo isso tá lá embutido no valor de capa que você paga. Só que a parte louca é que esse mesmo valor pra Vinland Saga é o mesmo valor pra Oharaido. É o mesmo valor pra qualquer mangá que tem aquele mesmo preço de capa. É insano. Tipo, pensando só, sei lá, puramente, sei lá, moralmente, artisticamente e talvez até logicamente, é insano que, sei lá, Vinland Saga, Fairy Tail e, sei lá, a Oharaido sejam os mesmos, sei lá, R$13,90, né? É, eu não sei se estão com o mesmo preço de capa. É hipotético, né, gente? Sim, que seja, que seja. É insano que essas três obras, que Vinland Saga e Fairy Tail, custam R$14. É insano isso. Sim, sim. Pois é. Pois é, e tipo, é muito louco a nossa forma de lidar com o preço da arte de fato. Porque, tipo, a gente conseguiu pensar logicamente, tipo, ah, lógico que o artista precisa ganhar dinheiro. Mas é claro que o artista precisa ganhar dinheiro pelo que ele faz. Mas na hora de a gente colocar um preço nisso, não tem como, sabe? É subjetivo. Uhum. A gente aqui acabou de falar, não, é insano que Vinland Saga custe o mesmo que Fairy Tail, porque na nossa mente, Vinland Saga é melhor do que Fairy Tail. É. Mas ainda assim, a gente pode colocar a máximo de análise objetiva nossa aqui. Mas, tipo, pra alguém não vai ser. Pra maioria, inclusive. E aí, pra maioria. Então, justamente, na verdade, Fairy Tail deveria ser mais caro que Vinland Saga, porque tem uma maior... Tipo, tem mais pessoas interessadas em Fairy Tail do que em Vinland Saga, sabe? Tipo, pela lógica de mercado, seria isso. Ou mais barato, porque não é assim que funciona. Eu não sei como... É, muita gente procura e dá pra baratear, a verdade, também. É, também. Eu não sei como funciona. Tem os dois lados aí. Eu não manjo nada disso. Mas tipo, é insano que só porque essas duas obras tiveram mesmo processo físico, elas custem a mesma coisa mesmo que, tipo, o trabalho que foi colocado ali. Sim. Não foi o mesmo. E isso se aplica também a qualquer outra arte, né? Tipo, a própria livros, tipo, o mesmo, não é o mesmo valor, porque tem suas diferenças. No caso de quadrinho, tipo, como existe um formato mais padrão, né? Que, tipo, é sempre reproduzido. Então, tipo, quadrinho de herói, de capa dura, tudo tem mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos a mesma quantidade de páginas. Um exemplo melhor é cinema, por exemplo. Então, cinema é o melhor exemplo, justamente. Tipo, você paga o mesmo valor pra ir assistir Poderoso Chefão no cinema e pra assistir Vovózona 2. Sim. É o mesmo valor. É o mesmo valor. E, tipo, o que difere... É insano, cara. É insano. Porque, tipo, o que vai diferir? Tipo, o que um dá mais dinheiro do que o outro é a quantidade de pessoas que se dispõem a pagar aquilo. É isso aí. E pra mim, você tocou no ponto essencial aí. As coisas custam o que custam porque as pessoas pagam o que elas custam, né? Então, sim, tipo, de alguma forma, em algum momento, a gente decidiu que Vinland Saga vale R$14 e que Fairy Tail também vale R$14. O processo histórico que levou até isso, provavelmente é muito complexo, mas em algum momento a gente chegou nesse valor e tem gente disposta a pagar e talvez, sei lá, Vinland Saga valesse R$30 o volume e talvez eles pudessem até tentar botar R$30 o volume e talvez valesse a pena, mas provavelmente eles viram que a maioria das pessoas não estavam dispostas a pagar R$30 pelo volume de Vinland Saga. E aí, pensa do nosso lado como consumidor, agora não mais tipo como consumidor da arte, mas tipo consumidor do produto final. Sim. Tipo, fala a verdade, já não teve algum quadrinho que você olhou o preço, olhou a quantidade de páginas e fez... Sim, claro. Será que vale R$30, 50 páginas? Sandman Prelúdio. Um quadrinho que não tinha motivo nenhum eles separarem em, sei lá, três partes. Finíssimo cada volume, caríssimo cada um. Capa dura. Não tinha nenhum motivo. Não comprei. Não valia a pena, não. Mentira, pois eu comprei, sim. Eu tô falando que não comprei porque eu queria ter um pouco de orgulho aqui. Mas eu comprei, mas eu não achei que valeu a pena, não. Acho que valeu a pena. É um bom quadrinho. Mas eu me senti um pouco enganado. Pois é. A gente acaba criando uma relação muito diferente. No mundo dos quadrinhos, já vamos focar então nesse mundo de quadrinhos. A gente acaba criando uma relação muito bizarra entre quantidade de páginas, tipo de página, e capa e valor. Tipo, a gente associa e essas coisas e, tipo, foda-se qualidade, sabe? Tipo, sei lá, se é um mangá que eu... Se chegarem hoje pra mim e falarem assim, ó, vão lançar, estranho, vão lançar aqui no Brasil, sei lá, pegar um mangá que eu gosto bastante, que não saiu no Brasil ainda, The Music of Mary. Uhum. Vai lançar o The Music of Mary aqui no Brasil, só que a gente vai lançar no formato de Super 11. Eu não sei se eu vou comprar, sabe? Tipo, eu não sei se eu vou comprar um negócio, tipo, do jeito... Que eu não acho que, sei lá, não acho que valoriza a obra, não acho que vale a pena financeiramente, mesmo eu gostando muito da história, sabe? É muito estranho. Uhum, porque, sei lá, parece que a gente quer que aqui aquilo, aquela história, tenha uma... Tipo, a gente gosta muito, por exemplo, The Music of Mary. Se lançasse no Brasil, eu queria que fosse, sei lá, um volume único, capa dura, com uma boa gramatura. Costurado. Costurado, né? Bonito. Ou, sei lá, dois volumes. Pode ser capa dura, mas pode ter uma orelha ali. Eu quero um trabalho bonito. Agora, você me lançar como tipo, um gibizinho da Turma da Mônica, grampeado, sabe? Por algum motivo, tipo, é a mesma história. É literalmente a mesma história. E aí eu não acho que vale a pena. Como pode? Eu tenho uma resposta pra isso, mas eu, tipo, eu quero talvez adicionar pro desafio da sua pergunta. Porque eu acho que em muitos aspectos, eu pensei nisso também. Em muitos aspectos, The Music of Mary é uma saída pra essa pergunta. Porque você já leu The Music of Mary. Mas põe, por exemplo. É porque acabou de sair scan completo de Sunny, obra do Taiyo Matsumoto. Mas tenta se imaginar num universo em que não saiu. E você não tem oportunidade nenhuma de ler Sunny, de um artista que você gosta muito, e essa história provavelmente é muito boa. Se saísse aqui no Brasil no formato Super 11 Sunny, e você não tem outra forma de ler, você compraria? Cara, é uma pergunta difícil. É a resposta provavelmente muito pessoal e muito menos racional do que parece, mas por exemplo, eu gosto do Danilo Beirute, é o cara que fez o Magnetar, ele fez, algum, fez Band 2, e tipo, ele lançou a relativo pouco tempo um quadrinho que chama São Jorge, acho que é. Uhum. Que é tipo um quadrinho sobre São Jorge. E tipo, o formato que foi lançado e o preço que foi lançado, eu falei assim, eu não vou pagar por isso. Porque eu sei que daqui a alguns anos vão lançar uma versão melhor do que estão lançando agora, e aí eu compro ela. Não, mas essa resposta é uma saída ainda. Porque nesse caso você sabe que evento totalmente vão lançar de novo num formato okay, melhor. Ok. Estou fugindo da possibilidade. É, Sunny, não vão lançar Sunny de novo. Vai ser um fracasso na banca. Só vai sair no formato de Super 11. E aí? Ai, cara. Mas aí, eu vou colocar aqui. Existe uma saída na sua pergunta. Porque você colocou a carga de Taiyo Matsumoto em cima desse lançamento. E se for qualquer... Tipo, é um mangá que ele... tipo, eternamente alguém decidiu que tipo, é um mangá muito bom. Mas você nunca ouviu falar. E aí ele saiu no formato de Super 11. É o seu mangá... Vai ser o seu mangá preferido. Alguém leu nos búzios lá e falou... Ó, esse aqui, se você ler, vai ser o seu mangá preferido. Mas você não sabe. Uhum. Saiu aqui no formato de Super 11. Você vai dar uma foda pra esse lançamento? Não, mas eu compraria a Sunny. Então, pois é. Tem algum muito complexo. Muito interessante que a gente chegou agora. Tem alguma moral onde a gente chegou, não sei qual é agora. Quer dizer, tipo, é porque eu sei, eu meio que sei, entre aspas, que Sunny é bom, né? Por isso que eu compraria. É meio que aconteceu já isso com Prophecy. Quem, tipo, não tinha scan quando saiu, eu sabia que era mais ou menos ok, pelo menos. E saiu num formato bosta e eu acabei comprando, sabe? Porque eu queria saber aquela história, eu queria muito saber mesmo. Então acabei comprando. Provavelmente, se Prophecy tivesse scan, eu não tenho certeza se eu compraria, por exemplo. Sim. Talvez eu comprasse também, mas talvez não, sabe? Mas como não tinha, eu tive a certeza de que eu ia comprar. Agora, o mangá que eu não tenho a mínima ideia, eu acho que talvez eu realmente não desse uma foda, não. Sim. Talvez até o momento em que alguém me emprestasse um volume e eu lesse, eu descobrisse que é muito bom mesmo. Aí, e mesmo aí, talvez eu fosse atrás, sabe? Sim. E essa é uma, tipo, uma armadilha curiosa, porque, tipo, a gente fica pensando, o material físico não necessariamente diz sobre a qualidade da obra, a obra pode ser boa, tipo, como que a gente vai saber se a gente não for enganado por um material que, tipo, chama atenção de alguma forma e que, tipo, faça você querer investir dinheiro naquilo? No final, a gente tá querendo investir dinheiro no produto físico. É. Tipo, a gente não tá querendo investir o dinheiro naquela experiência de leitura, né? Então, talvez seja a grande dificuldade de penetração do quadrinho digital pago no mercado. Sabe? Ah, tipo, sem dúvida. Será que eu quero pagar? Tipo, porque o quadrinho digital, ele é justamente, tipo, você está pagando pela arte. Você está pagando exclusivamente pela arte. Puro pela arte. Uhum. E a gente, tipo, acha, sei lá, a gente pensa, pô, será que eu pago R$2 pelo esse quadrinho? E tipo, a gente tem a dúvida disso, sabe? Pode ser que a gente tenha pagado R$2 embutido no preço de capa do Fairy Tail e esses R$2 foram pro Mashima do mesmo jeito. Só que como todo outro resto físico tá chegando pra gente junto, existe mais valor? Existe o valor agregado dali, do produto físico? Isso tem a ver com a gente ser colecionador, é claro. Mas, tipo, talvez tentando tirar isso do caminho. Ah, cara. Eu não sei, porque mesmo pensando em pessoas que não colecionam, né, quadrinhos, não se importam tanto com uma coleção, todo mundo tem meio que esse feel de que é meio esquisito pagar por arte virtual, né? Sim. Que é a forma mais, entre aspas, mais pura de você pagar por uma arte. Ah, eu não sei o que pensar nisso, cara. É de fato, você chegou a uma conclusão aí que talvez é meio triste, que a gente meio que tem que ser enganado a pagar por isso, né? A pagar pela arte. A gente tem que ser enganado. Tipo, ó que capa dura bonita. Tipo, vale a pena os seus R$50, sabe? Mesmo que a história talvez não seja tão boa. Será que é triste essa conclusão? É, a gente é um... Somos consumidores. Somos a conclusão desse podcast é uma tristeza só, tipo, não tem nada de positivo. Será que vai existir uma geração posterior à nossa que vai começar a se acostumar com o conceito de material digital e, portanto, vai começar a valorizar, pagar isso? Sabe? Porque, tipo, sei lá. Tem muita coisa que eu sei que eu vou gostar e se tivesse só digital, eu não sei se eu pagaria, sabe? Tipo, eu ficaria tipo, será que uma hora vai sair físico? Vou dar uma esperada um pouquinho, tipo, eu ia adiar o resto da vida, sabe? Sei lá, o próprio Sunny. Se tipo, só tivesse Sunny do Taiyo Matsumoto publicado em versão digital, eu ia falar, mas será que em algum momento alguém vai lançar uma versão física? Eu vou esperar um pouquinho, né? Não vou pagar aqui $1 pra ler todos os volumes e vou esperar pra pagar $20 em cada um dos 5 volumes pra ter ele na minha casa pra ler, sabe? Eu acho que talvez também, sei lá, tem muito a ver com a forma com que a própria internet funciona, né? Uhum. Por isso que, sei lá, eu imagino que tem muito a ver com o porquê, por exemplo, Patreons e Kickstarters funcionam mais do que, tipo, a venda de volume, tipo, de quadrinho, sabe? Uhum. Porque no Patreon parece que, tipo, tô fazendo um investimento que vale a pena. Tô pagando direto pro artista pra ele continuar produzindo, sabe? Quando Sim. Eu tô comprando só o volume, eu tô fazendo isso mais muito indiretamente, sabe? Talvez ele... na verdade, é o mesmo caminho, né? Quando eu compro o volume. Mas, tipo, o feeling que dá nas pessoas é um pouco melhor, né? Tipo, tô dando dinheiro direto pro cara e não se comprando o volume a mesma coisa. Isso pode até no final resultar-se no mesmo valor, sabe? Tipo, você ter que pagar um mês de produção do cara, você pensa, vou dar R$10 pro cara por mês num Patreon da vida, e aí Sim. Ele vai produzir um volume de mangá e eu vou ganhar de graça porque eu tô dando R$10 pra ele. Mas se eu comprar separado, ia ser R$10 do mesmo jeito, sei lá. E aí eu falo, nossa, tipo, se alguém me desse um volume por R$10 digital, eu ia falar, não sei. Não sei se vale a pena. Mas talvez é assim que a gente funciona também. A gente é meio egoísta, a gente quer se sentir bem de estar ajudando as pessoas diretamente, né? Sim. Caraca, mano, esse podcast é muito triste, tipo, o ser humano é podre. A gente tá achando as nossas falhas mentais. E tipo, mesmo a gente identificando aqui, a gente não vai contornar isso. A gente não vai conseguir contornar isso. A gente só tá identificando problemas que a gente sabe que tem. E tipo, eu não vou sair desse programa e falar assim, quer saber? Vou começar a comprar um monte de coisa digital. Eu não vou fazer isso. Eu não vou conseguir. Meu cérebro vai me travar depois. Eu tenho consciência disso. Até criar um Netflix do quadrinhos que eu posso pagar R$15 e ter acesso a todos os quadrinhos da história do universo, eu não vou estar pagando por quadrinho virtual, não, cara. Esse conceito do aluguel digital, em teoria, ele é uma coisa que vem pra ficar em várias plataformas. Quadrinho, eu acho que já tem algumas tentativas lá. O americano tem o Comixology lá. Tem alguma assinatura que você pode pagar da Marvel e aí você tem acesso ao server inteiro da Marvel. Tipo, só que é só dólar, né? Não tem em português ainda. A Shonen Jump é meio que isso fisicamente, né? Mais ou menos. Porque... semanalmente você tá pagando um valor ali pra ter um acesso a um monte de coisa. Né? Irrisório pra você ler um monte de coisa e jogar fora. Tem gente que gosta de guardar, mas a maioria joga fora. E assim, no caso dos mangás, inclusive, é um absurdo, tipo, o número de revistas digital no Japão não crescer de alguma forma. Uhum. É insano que, tipo, o rolê deles ainda é, não, eu quero pagar sei lá quantos ienes, que deve ser uma mincharia, pra ter um negócio, um papel impresso, um papel de bosta, de qualidade de merda, que provavelmente o valor que eu pago nem paga essa impressão desse negócio chaprosca. do que pagar esse mesmo valor pra ter um aparelhinho que ele pode carregar no ônibus também, uhum. E menor ainda, menor volume, mais fácil por de isso, ler. Por isso que o Webtoon é o futuro, cara. Já é, inclusive, o futuro. Já é o presente. É. O futuro está aqui. Mas é bizarro como a gente lida. Eu acho que a única coisa que a gente consegue dizer é que, se a gente tenta levar para caminhos racionais, a relação que a gente estabelece entre arte e dinheiro é insana, sabe? É tipo, não é racional, sabe? Não é racional no sentido artístico. Tipo, é totalmente racional no sentido físico e financeiro. É só isso. A gente não consegue. A gente não consegue lidar com valor artístico intrinsecamente artístico. Sabe, tipo, o valor daquela arte. E nem meio que logicamente, sabe? Se a pergunta inicial do programa é dinheiro corrompe, tipo, acho que a conclusão final é sim. Corrompe até a gente, né? É, não. O artista provavelmente é quem menos se corrompe com o dinheiro. Quem se corrompe de verdade é o público. Tipo, é o consumidor e é quem aprecia a arte, sabe? Me sinto um pouco culpado agora. Tô terminando esse podcast meio culpado aqui. Esse podcast não me fez bem, cara. Será que a gente não consegue concluir algo positivo só? É, o algo positivo é que a gente ainda vai aprender. Não vai. Eu acho que vai ser inevitável. Eu acho que em algum momento a gente, tipo, a não ser que o mundo acabe antes, tipo, a gente vai começar cada vez menos ter acesso ao papel. O mundo dos quadrinhos, ele é o mundo que ele tá mais demorando pra fazer isso, pra falar bem da verdade. Tipo, pra conseguir, tipo, entrar de vez no digital e ir abandonando, sabe? Tipo, tem, por exemplo, mangá no Brasil. Hoje a gente não tem nenhum mangá lançado no Brasil exclusivamente digital. A gente não tem. Na verdade, a gente nem tem lançado digital e físico. A gente só tem lançamento físico hoje. Nos Estados Unidos tem o Crunchyroll mangá. Sim, nos Estados Unidos tem o Crunchyroll mangá e tem, tipo, versões digitais da Viz. Tem vários. Tem alguns mangás, inclusive, por exemplo, alguns da Shonen Jump que eles lançam nos Estados Unidos, que, tipo, eles fizeram as versões digitais, mas nunca imprimiram, sabe? Tipo, são mangás que acabaram sendo cancelados no. Tipo, eles começaram a lançar acompanhando o Japão, foi cancelado no Japão, e, tipo, eles nunca compilaram no volume físico, mas tem volume digital. Uhum. Tem lá, se procurar, deve ter, sei lá, um. Como que chama? Hungry Joker. Deve ter lá. Tá, okay. Não sei se tem, mas deve ter, sabe? Tipo, se lançou, acho que aquele Barrage Sensei no Bulge, né, nos Estados Unidos saiu como Barrage, o mesmo autor de Boku no Hero Academia. Esse ele foi lançado e eu acho que foi só digital, não sei se eles chegaram a imprimir, mas inicialmente eles não iam imprimir. Se tem uma conclusão feliz, talvez, que eu possa tirar disso, é que eu acho que a gente tá caminhando cada vez mais pra um caminho em que aquilo que eu falei, que uma pessoa pode produzir algo e não, meio que não pensar no público, e o público chega nela, eventualmente, só porque a arte dela é boa, a gente tá cada vez mais perto disso, sabe? Não é que nem antigamente, que pra um artista fazer sucesso, ele... O único caminho possível era entrar em contato com uma editora e ter um editor que vai meio que controlar o trabalho dele, mirar em alguns lugares. Uhum. Hoje em dia é possível você colocar a sua arte e, tipo, as pessoas vão chegar em volta, você vai abrir uma conta no Patreon e você fala, ó, me dê dinheiro que eu vou fazer isso, e as pessoas vão dar dinheiro pra você, sabe? Sabe qual indústria tá à frente nesse caminho do que todas as outras mídias de arte por enquanto? A música. Sim, é o que eu ia falar. A música tá justamente nesse caminho. Inclusive, sei lá, aquele Chance the Rapper, ele ganhou um Emmy de, sei lá, melhor álbum de rap, melhor artista de rap, não sei o quê. E ele é 100% independente. Uhum. Ele não tem a participação zero de uma gravadora. Tipo, essa é uma realidade hoje. Tipo, isso era inimaginável em qualquer ano, sei lá, 10 anos atrás. Era inimaginável esse conceito. Um artista independente, autoproduzido, ganhar uma premiação ou, tipo, vender milhares de ingressos, esse tipo de coisa, sem uma gravadora por trás. Chegar ao tamanho que ele chegou, né? Concordo. Ele sendo até um pouco cínico mesmo nisso, é meio triste que, tipo, em muitos Patreons os caras têm que, tipo, dar uma enganada também, sabe? Tipo, colocar uns bônus e tal. Não é um puro tô pagando artista e acabou, sabe? Mas, tá, um crítico de videogame que eu gosto, que é o Jim Sterling, ele escrevia online pra um site desse, que é Piece. Aí um ano ele resolveu, ó, vou sair, essa é a minha página Patreon, tipo, não tem prêmio nenhum. Se você quiser que eu continue, quer que eu continue produzindo conteúdo, dê o valor que você quer. Não tem nem nada, sabe? E hoje em dia ele ganha, acho que bem. Ele ganha vida, produtivo. Toda semana ele lança um vídeo ali sobre videogame. Eu gosto bastante. Sim. Então, eu acho que no final das contas, apesar desse papo todo cínico que a gente tá caminhando por um caminho feliz. Em que meio que a própria natureza da tecnologia e da sociedade tá caminhando mais pra valorizar o artista do que o dinheiro. Não sei. É, e aí a gente vai cair numa outra questão que provavelmente vai ser discutida no futuro por nós. Eu acho que a gente ainda nem tá pronto para essa discussão, mas é que é como encontrar então esses artistas num mar de relevância que vai existir. Ah, sim, sim. Porque, né? Já é um problema isso. Já é um problema hoje pra qualquer mídia estritamente digital aí, sei lá, vídeos do YouTube. E a mídia que mais tem problema com isso, a indústria que mais tem problema com isso, é justamente a mais que tá à frente, que é a maldita música. Sim. Como você chega no artista, dado que qualquer um pode produzir. É. Isso é uma dúvida pro futuro. Isso não é um problema pra agora. A gente é algo. Talvez a gente, no nosso tempo de vida, a gente tenha essa discussão pro mundo escolhido. Beleza, vamos lá então. Leitura de e-mails estranho do Magal Quadrado de número 206, Akunohana, correto? Exato. Os e-mails chegam aqui, chegam no contato@alquadra.do, também comentários do blog alquadra.do, recadinhos, próximo programa já vai ser o Ping Pong Mangá e Quadrado, né? Mangá e Quadrado e Ping Pong semana que vem. Exatamente, a gente já tinha avisado que ia ser em breve. Próximo, ia ser próximo de Akunohana e tá chegando, sim, né? Tá chegando, vai ser pouco menos, eu não, acho que vai dar certinho um mês, né? A gente já falou que era um mês outro. Aí teve a revisitando recomendações, teve o reenquadrado, teve este programa agora, o próximo. Então, isso aí. Avisados estavam. Então, leiam. Leiam Ping Pong, é um bom mangá. Vamos para a sessão Slowpoke Report, que a gente comenta coisas que não são relevantes do episódio. Começando com o Adam Vaz, do Rio de Janeiro, estudante de psicologia, leu Hoshino Samidare, Spirit Circle, Akunohana, além de One Piece e Gantz, que ele adoraria um Consertando Gantz. Cara, eu adoraria fazer um Consertando Gantz também. O Iso, eu acho que ele toparia participar também, mas só tem nós dois. O Iso não ia querer consertar, porque pra ele Gantz já está excelente. Não, eu duvido que pra ele é excelente. Eu sei que ele não acha o final ruim, mas não é possível que ele ache excelente. Eu duvido. Não confio numa pessoa dessas. O Maurício Xavier, ele leu Akunohana em preparação pra este episódio, que tá semana passada, que a gente comentou, o que levou ele, por ele ter gostado, levou ele a maratonar tudo do Oshimi que estava completamente escaneado. Então ele leu Inside Mari, ele leu Happiness, e dos mais curtinhos ele gostou também de Avangard e Yumeko. Nice. Todos esses estão comentados na Mangagrafia Oshimi, quem ouviu, corre lá. A única que não tá comentada na Mangagrafia do Oshimi é o Trilha de Sangue agora, né? Já tá um pouco datada aquela Mangagrafia, mas a vida é a vida. É a vida. Ele também leu recentemente Cocô no Rito e achou muito bom também. Tá uma boa sequência aí. O Diego Secâmara, 28 anos, de Campinas, São Paulo, leu I Am a Hero. Ele reviu Perfect Blue e assistiu Rick and Morty. Agradeceu a mim com a minha excelente recomendação. Foi mesmo muito boa. E Animal Man, do Grant Morrison. E agradeceu o Estranho, que teve uma recomendação mais ou menos. Boa. Eu preciso terminar de ler. Eu acho que até terminou de sair no Brasil. Mas saiu uma edição meio capa mole, meio feinha. Ixi. Tem que ver aí se eu vou comprar ou não. Depois desse programa, não sei nem o que te dizer, cara. O Caio Tavares, 21 anos, Recife, Pernambuco. Ele acompanhou o podcast mais ou menos um ano. Ele acompanhou Cocô no Rito junto com os episódios correspondentes. E logo após terminar de ler Nijigahara Holograph, ele ouviu o nosso podcast para complementar as teorias que ele havia feito. Uhum. Muito bom. Ele nos recomenda o mangá Tepu, que é um de MMA feminino. Já ouvi falar bastante desse cara. Ok, já ouviu falar bastante de Deadpool, parece ruim, mas tudo bem. É, nunca ninguém me vendeu forte o suficiente ainda. É. Todo mundo falou, ah, é ok, tem esse mangá aí. É, é legal. E ele também recomenda de HQ Nacional, Lavagem e o Azul Indiferente do Céu, do Chico. Okay. Você já leu algum desses? Jamais. Você já leu? Tem os dois aqui em casa, muito bons. Muito bons, né? O Chico, ele é um bom... Assim, o Azul Indiferente do Céu, ele é bom, mas ele é muito curto. Então não tem muito pra tirar dele. Mas Lavagem eu achei bem legal. Eu achei muito bom Lavagem. Eu gosto do Chico. Eu preciso ler mais coisas dele. Fica a dica aí. Eu vou tentar ir atrás disso. Tem, sei lá, site de livraria desses... Tem os dois. Saíram, acho que pela Mino, editora Mino, há pouco tempo. O Azul Indiferente do Céu, ele tinha uma edição anterior que era meio difícil de conseguir, mas aí parece que republicou pela Mina, então agora tá fácil de achar. Acho que dá pra achar os dois na Amazon, se bobear. Boa recomendação. O Yoshi Ohashi, 22 anos, estudante de programação de Jundiaí, olha só, seu conterrâneo aí, estranho, nos recomenda o mangá Emergence, do Shindo L, um hentai. É, eu não sei o que aconteceu, que de repente a internet inteira entrou nessa desse mangá do Shindo L. É tradução recente? O que é? Não, existe, até onde eu sei, existe tem um tempinho já, não é tão antigo dele. Eu não sei o que aconteceu. Foi o dia das mães, teve uma parte aí. Não é uma boa recomendação, inclusive. Deixa eu recomendar a recomendação do Yoshi aí, porque Emergency é meio... Não é legal. Ok. Ok. O Matheus Santos e o Matheus Santos. Que loucura. Isso, né? Isso foi muito louco. Os dois mandaram uma fanart da Batalha Real do encontro da Yako com o Emanon. Os dois, cara. Eu por algum momento falei assim, não, será que é a mesma pessoa? E aí, tipo, mandou duas vezes. Tipo, uma. É porque não são iguais. São duas. Uma vem do lado da Yako e uma vem do lado do Emanon. Aí eu falei, será que é a mesma pessoa complementando? Mas não, são duas pessoas diferentes, com nomes muito parecidos, que mandaram a fanart da mesma cena. O Matheus Santos e o Matheus Santos. Que impressão. Cara, isso é lindo. Os dois têm que, tipo, fazer alguma equipe de quadrinhos agora. Não sei, os dois desenham, não sei o que eles vão fazer, né? Mas se vira aí, Matheus Santos. Olha, vocês encontraram seus nêmeses aí, ó. O Walter, 17 anos, está acompanhando o podcast faz uns 5 meses e quer saber se temos alguma dica para ouvintes que se inspiram no nosso trabalho e queiram criar um blog, um podcast, alguma coisa assim. Cara, eu tenho dica assim. Poucas vezes perguntam isso, mas eu acho bom a pessoa tentar fazer algo que não foi feito. Só isso. Essa é a minha principal recomendação. Não faz o que a gente faz. E não é nem tipo, ah, porque a gente não quer concorrência. É sim porque a gente já faz. Se fosse pra ter um igual, não tem pra que ter. Tem que ter alguma coisa sua. Tem que achar a sua linguagem, o jeito que você quer falar. Não tô falando que, tipo, você não pode, sei lá, ter programas que lembrem um pouco o nosso, de alguma forma. É, claro. Que nem quando eu comecei o Mangás Underground antes do Ao Quadrado, eu me inspirei no Mangás Cult, que fazia reviews de mangás meio alternativos, mas eu, tipo, sei lá, fiz questão de não fazer review do mesmo mangás que ele, sabe? Então, tipo, alguma coisa diferente tem que ter, sabe? É, você tem que achar algo que faça as pessoas se interessarem. Vira e mexe aparecem alguns podcasts de animes pô, será que agora vai aparecer um podcast de anime legal? E aí, tipo, é sempre a mesma merda. A galera não consegue renovar isso daí, então... Pra mim, por exemplo, se você começar a fazer review de animes da temporada, tipo, primeiras impressões, pra mim é morte certa. Primeiras Sim. impressões da temporada, pra mim é morte certa. Todo mundo faz isso. Tipo, evita isso, por exemplo. Essa é uma boa dica. E não faz blog de notícia também. É. Notícia já tem muito já. E ninguém vai procurar notícia no seu. Se tem no Network, se tem no Twitter, ninguém vai procurar no seu. Finalizando aqui, Slowpoke Report, um comentário do Rafael HQ que disse: The Promised Neverland, sério? Pra nossa recomendação da semana do Akonohana. Achei o mangá bem mediano, o pessoal tá superestimando demais, porque foge um pouco do shonenzão de porrada genérico que geralmente sai na Jump. Acredito que no futuro vocês vão se arrepender de ter feito essa recomendação. É a opinião sua. Pra me arrepender no futuro, ele vai ter que ter um turning pra pior. Porque pro jeito que tá agora, se ele manter-se do ritmo que tá agora, eu acho difícil eu me arrepender. Tem que ter um turning tão ruim quanto Animal Land. Sim. Nossa, tem. Esse é um que eu na época eu apoiei e hoje em dia eu me arrependo dessa recomendação. Sim. Eu não tô dizendo que o mangá não tem alguns problemas, porque o Prophecy of Neverland, ele foi prolixo por algum tempo. Sim. Ele demorou muito pra se mostrar que veio, mas ainda assim, a gente já recomendou tanta coisa aqui, isso daqui tá longe de ser o que vai fazer a gente se arrepender. Não é o panteão das melhores recomendações do mundo, isso aqui, né? Não. Indo pro tema do programa, então, que foi o não é reenquadrado, é o enquadrado de Akunohana. Eles têm quadros demais, tá muito difícil isso. Eu vou começar aqui com o Pietro Camilo Martins, 26 anos, de Santo André, comenta o seguinte: uma curiosidade sobre a obra vem do livro As Flores do Mal ser dividido em 6 partes, que são referenciadas no mangá em seus 6 volumes iniciais. Cada uma delas fala a respeito de uma forma diferente que o autor busca para fugir do tédio, sendo que a forma final seria a morte. Não vejo isso como relevante no mangá, provavelmente é apenas uma homenagem ou masturbação do Oshimi, mas achei interessante. Cara, eu acho que se a gente tivesse lido As Flores do Mal, a gente acharia isso bem relevante, porque só ele ter falado que uma forma de fugir do tédio é a morte, já, tipo, me conectou em várias partes ali do mangá, né? Eu fiquei curioso. Eu pensei em ler As Flores do Mal, mas eu não vou. Mas eu pensei, eu admito que eu pensei. Eu acho errado eu ir atrás de As Flores do Mal só por causa de Akunohana. Como assim? Tipo, a obra, ela vive por conta própria. Eu acho que eu não deveria ir atrás dela só por isso. Eu devia ir atrás dela porque eu me interesso de verdade. E aí, quando eu tiver um interesse de verdade, eu vou atrás. Eu acho que eu vou dar uma folhada, pelo menos. Vou dar uma passada nas páginas de Flores do Mal, pelo menos pra ver se eu encaixo algumas coisas. Eu fiquei bem interessado agora. Esse exemplo que ele deu aí, realmente parece que tem conexões bem sérias. É que poesia é uma coisa bem complicada, então talvez o melhor teria ser ler o original. O original é o quê? Francês? Les Fleurs du Mal? Acho que é, sim. Fica aí esse ponto curioso. Por fim, aqui um e-mail do Maurício Xavier que diz o seguinte: sobre o último capítulo do mangá, tive a impressão que tenho mais consideração por ele do que vocês. Entendo bem a falar que é um extra, tanto pra amenizar os haters quanto porque é meio que verdade, mas acho que ele ainda significa algo bem valioso pro mangá. Ele é, de certo modo, um esclarecimento do primeiro. A primeira impressão que o leitor tem da Nakamura é de um ser primordial que se alimenta de agonia, uma força da natureza com quem o Kasuga se mete, e por mais que o Oshimi se dedique a enfraquecer essa percepção, ela ainda domina muito do que a gente pensa sobre o começo do mangá. Uhum. Ao voltar para o primeiro capítulo e mostrar aqueles acontecimentos do ponto de vista da Nakamura, ele mostra pra gente o que aquilo realmente significava pra ela. Ela vive num mundo de massas amorfas e vê um rosto pela primeira vez, e o mundo preto e branco em que ela vive ganha uma cor. É uma boa análise. Realmente, você valoriza mais do que eu o primeiro capítulo, esse último capítulo. Eu valorizo bastante, e eu inclusive acho que o ponto dele é o oposto. Tipo, pra mim, esse último capítulo só reforça o quanto de fato a Nakamura é um ser primordial e só uma força da natureza, porque ela vive num mundo tão diferente do nosso que a gente nem consegue entender muito bem o que ela tá vendo. Tipo, a gente tem análises ali, mas ela vive num mundo tão diferente que ela é mesmo uma força da natureza. Pra mim, só reforça isso, esse último capítulo. Eu não sei se eu chamaria de força da natureza. Eu diria que ela é alienígena. Uhum. Porque a força da natureza dá a impressão que, tipo, é uma coisa imparável e eternamente incompreensível. Ela não é. Ela é um ser humano. Mas ela é muito complexa, muito mais complexa do que daria pra explicar ali, e muito mais complexa do que o próprio autor quer explicar. Ele quer falar: olha, ela é complexa. Alguma coisa que tá fora do que você espera. Tipo, o raciocínio dela tá bem distante do raciocínio comum, e aí aqui é uma visão de mais ou menos do que seria o raciocínio dela. Daria boas conversas ainda, acho que o Nakamura. É um ponto bem interessante do mangá, no final das contas. Sim, concordo. Terminamos aqui a leitura de e-mails. Estranho, o que que você viu nessas últimas semanas que você gostaria de comentar? Nossa, teve bastante coisa, né? Faz tanto tempo já que... A gente não tem uma leitura de e-mails. Verdade. Eu falei que eu já terminei de ler Visão, a Run de Visão, que saiu nos Estados Unidos. Quem tiver amanhã de atrás de scans de comics e tiver afim, vai ler essa do Visão, que é muito boa. É bem legal, fechou muito bem. Eu vi o filme do Denis Villeneuve, O Incêndio. Você assistiu? Não, nem sei que filme é esse muito bem, não. O Incêndio? Incêndios. É do Denis Villeneuve, que é o cara de A Chegada. Sim. E aí ele tem vários filmes daquele Os Suspeitos, acho que eu já cheguei a comentar em alguma leitura de e-mails, Incêndios. Eu ainda tô pra decidir se ele é o melhor, porque eu gosto bastante de A Chegada, mas talvez ele seja melhor. É porque são muito diferentes, são filmes totalmente diferentes. Mas Incêndio é um bom filme, surpreendentemente bom filme. Tem ali duas narrativas que seguem em paralelo, tem alguns twists interessantes ali no meio. Eu acho que vale bastante a pena assistir, pra quem quiser. Vou dar uma vou atrás desse filme, parece bom mesmo. Eu também vi e acompanhei muita coisa essas últimas semanas, mas a minha recomendação principal vai pra American Gods, nova série. Tá saindo, acho que pela Starz, esse é o nome do canal. Uhum. Não tem Netflix, tem que baixar legalmente se você quiser ver. Acho que é o canal que nem tem na TV brasileira. Se eu não me engano, dá pra pegar pelo Amazon Prime. E aí, tipo, dá pra assinar no Brasil a Amazon e assistir por lá. Se eu não me engano. Ok, mas excelente, excelente. Eu não cheguei a ler o livro, né, de American Gods. Eu sei, só sabia a premissa, mais ou menos. Vi dois episódios até agora e me apaixonei, cara. Tipo, amei isso, tipo, esses dois primeiros episódios. Achei foda pra caralho. A premissa é interessantíssima. A série respeita muito a inteligência. Parece que o livro é dessa forma também. Ele é até um pouco confuso, né? Minha irmã falou que, tipo, ela não entendia nada do que acontecia no livro. Mas ela viu a série e ela tá entendendo agora. Porque, tipo, parece que o auxílio visual ajuda bastante. Então, é isso. Eu li o livro. E eu não sou dos mais fãs. Uhum. O que você elogiou é o que eu gosto do livro. Tipo, a ideia, a sutileza. Uhum. Mas de resto, tipo, a história parece que não vai pra lugar nenhum. Tipo, mostra muitas coisas em paralelo e, tipo, não tem payoff disso. É só pra mostrar, olha como esse mundo é complexo, ó. Tem esse cara aqui, tem um gênio gay. E é isso, tipo, é só isso. É um capítulo, ó, existe um gênio gay. E aí, é só isso que acontece. Ah, tem essa mulher aqui que ela faz sexo e engole o cara. E é só isso, sabe? Tipo, não tem payoff. Só isso. Ó, eu vou falar que a série tem. Já em dois episódios já teve disso. Não teve muito payoff. Tipo, teve essas cenas que talvez tenha um payoff, talvez não. Nossa. Ele do nada corta pra umas. Mas, mano. São cenas fodas pra caralho. É, então, talvez seja legal ver visualmente, mas tipo, em termos de narrativa, eu espero que tenha um payoff, sei lá, na série. Tomara, que o pessoal deu uma mudada ali pra finalizar legal, porque no livro era sofrível isso. Tipo, tem uma passagem longuíssima que o cara para numa vila. Nossa, é uma passagem longa e, tipo, não leva em nada. Não leva em nada. É muito irritante isso. Pô, na série, o que eu mais espero são exatamente essas cenas separadas, porque o começo do segundo episódio teve uma cena dessas que, obviamente, era fechada e não tinha necessariamente uma conexão direta. O foco, né, o plot principal. Mas foi foda, meu amigo. A atuação dessa cena no começo do segundo episódio foi uma das melhores coisas televisivas desse ano, com certeza. É do Anansi? Esse mesmo. Me falaram bem dessa cena, eu tô querendo ver só pra ver essa cena. Baixa o segundo episódio e vê só essa cena, porque é muito boa, amigo. E, tipo, dá pra ver isoladamente. É boa, cara. Beleza. Ruby's out there on the block, chasing down her little dog, calling him, but he won't stop, because he's sick. Recomendação da semana é minha, deu a impressão de que eu não faço faz tempo. Não faz mesmo. O mangá que eu vou recomendar essa semana é um. O nome em japonês é Totsu Kuni no Shoujo, ou em inglês eles traduziram pra Foreign Girl. Garota estrangeira, uma coisa assim. Talvez a forma mais simples e direta de eu recomendar isso aqui é se você gostou de Barro Tsukai no Yome, que você recomendou há um bom tempo atrás, estranho, leiam esse mangá, esse Foreign Girl. Ele tem uma vibe muito parecida, é tipo, é uma criatura bizarra que meio que adota uma garota bonitinha pra viver com ele e conhecer um mundo meio misterioso. A premissa básica é essa, só que, diferentemente de Mahou Tsukai no Yome, que é muito mais sobre o mundo, muito mais sobre, tipo, essa garota explorando a magia e a beleza do universo que ela vive, Foreign Girl tem um lado bem mais sombrio. Ele tem esse dinamismo super interessante entre essa garotinha bonitinha, essa criatura escura e um pouco sombria, mas afetiva com ela. Uhum. E um plot provavelmente super dark, terrível por baixo de tudo isso. Não avançou tanto ainda na história, né? Mas essa história, ela tem esse dinamismo meio maluco, entre ter uma arte bonitinha, uma arte calma, e ter uma história possivelmente muito terrível. Você lê tudo sempre com essa, tipo, esse terror no ar, sabe? De que a qualquer momento algo muito terrível pode acontecer. Uhum. Essa autora tem essa habilidade na arte que eu achei fantástica. Tô muito empolgado pra saber, pra sempre que sai capítulo, pra saber a que caminho isso vai tomar, afinal. É, eu tô vendo a capa aqui do volume e o personagem, pelo menos a silhueta do personagem aqui do demônio, é igual da Waho Tsukai no Yomi, né? Da, sim, sim. Como que é? The Magus Bride, The Magus não sei o que Bride. É idêntico, chifrezinho, tipo assim, aí um cara aparece com uma roupa elegante. Nossa, é muito igual. É assustadoramente igual. O cenário é parecido também, parece que passa meio que numa Inglaterra do século XVIII. É, exatamente, uma era meio vitoriana, assim. Tem várias fanarts, inclusive, das duas obras juntas. É bem parecido mesmo. A diferença é que esse mangá mesmo, tipo, ele... Pode ser que ele não seja tão feliz quanto o Maho Tsukai. Que Maho Tsukai, no final das contas, ele conta uma história alegre com alguns momentos dramáticos. Uma leve melancolia, mas uma história alegre. Esse daqui, sim, parece que não é melancolia, não. Parece que é meio terror, talvez. É, um terror e ao mesmo tempo é fofinho. É muito interessante, cara. É muito interessante. E tem chances de se tornar algo bem único. Eu tô bem empolgado pra saber pra onde isso vai. Eu recomendo bastante a leitura. Legal, legal. Tá com poucos capítulos ainda, dá pra correr atrás rápido. Maravilha, cara. Então, recomendação da semana é essa. Totsukuni no Shoujo, ou Garota Estrangeira, talvez. É, tem vários nomes aqui, eu tô vendo aqui. Garota Estrangeira, The Girl from the Other Side, Walk My Love. Nossa, tem umas traduções. Onde vem essas traduções? Fica a dúvida. Tem a mínima ideia. Mag Garden tá saindo. Comic Blade, não sei, talvez seja. Mag Garden é a editora, Comic Blade ou Comic Garden é a revista. Legal. Até semana que vem, então? Até semana que vem.